Mais um CD que é sucesso na marca Resumo do Melody. www.resumodomelody.com Produções de mixagens DJ Gleibe. Confia em mim, amor. site é www.resumodomelody.com. Alô, galera, aqui quem fala é o consagrado DJ Dan, tô publicitário aqui da cidade de Castanhal. E a gente tá junto com o DJ Glebe. Esse cara arrebenta, esse cara sacode, esse cara manda ver. Ai, ai, ai, ai, na minha porta a noite inteira. Ai, ai, ai, ai, cê não sabe o que fez. Já tá bebo outra vez, vê se me deixa em paz. Já tá me dando canseira. Ai, ai, ai, ai, destruiu minha roseira. Ai, ai, ai, ai, joga fora esse buquê, não tem mais o que fazer. Você nunca vai merecer. O que o meu cachorro enterra vale mais que você. Cê tá com outro e vem correr atrás de mim depois de bebo. Para que tá feio esse teu desespero. Ai, ai, ai, que volta lá pro seu puteiro. Ai, ai, ai, ai, cê tá sofrendo porque fez toda essa cachorrada. Tô melhor só do que mal acompanhada. Ai, ai, ai, ai, da sua cara eu tô cansada. Ai, ai, ai, você não vale nada. Angélica Chavalier, a rainha da sofrência. Nick Produções, uma parceria de sucesso. Já tá me dando canseira. Ai, ai, ai, ai, destruiu minha roseira. Ai, ai, ai, ai, joga fora esse buquê, não tem mais o que fazer. Você nunca vai merecer. O que o meu cachorro enterra vale mais que você. Cê tá com outro e vem correr atrás de mim depois de bebo. Para que tá feio esse teu desespero. Ai, ai, ai, que volta lá pro seu puteiro. Ai, ai, ai, ai, cê tá sozinho porque é marca Resumo do Melody. Você não quis saber desse amor. Só me enganou, quem me deixou na solidão. Sofri demais na ilusão. Tarde demais, você não tem o meu perdão. Porque me enganou, me machucou. Só quis ferir meu pobre coração. E não teve um pingo de compaixão. Agora sofre porque tô na zaração. DJ Jefferson Barros é quem vai tocar. Tem também o Elton Barros que já vai agitar. Com esse DJ vou curtindo em afuar. E as melhores farras no paralho vão tocar. Gabriel Barros, o considerado. Romeu, a voz que apaixona.

mais e os sucessos no site www.resumodomelody.com. Produções e mixagens DJ Game. Banda Tribal, a marca do sucesso. Sabe o que aconteceu? Você me fez de bobo. Sei que já está de namorado, amor. Não vou mentir, não vou dizer que não doeu. Só vou ficar calada aqui no canto meu. Mas se me ser o que você quis. Então vá, então vá. Chega de chorar. Faz o CD que é marca Resumo do Melody. Nosso site é www.resumodomelody.com. Sensação continua. Banda Tribal, a marca do sucesso. O meu desafio é andar sozinho, esperar o tempo, os nossos destinos, não olhar pra trás, esperar a paz, o que me traz a ausência do seu olhar. Mas nas asas um novo dia me ensina a caminhar, mesmo eu sendo menino aprendi. Oh meu Deus, me traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é o seu amor. João de Bar, eu te entendo agora, por favor me ensina como guardar meu amor. Baixem os CDs melhores no site www.resumodomelody.com. Tá tão difícil de entender esse amor que sinto por você. Me revirou a minha cabeça. O caso não terá mais fim. Você agora é o meu amor. Vem correndo me amar. Estou aqui esperando você no mesmo lugar onde te conheci. Que rolou o meu primeiro beijo. Estou aqui esperando você no mesmo lugar onde te conheci, que rolou o meu primeiro beijo. Oh. O DJ que é sucesso por onde passa, DJ Tani Music. Difícil de entender esse amor que sinto por você. Me revirou a minha cabeça. O nosso caso não terá mais fim.

imparável. Faz o seguinte, põe tudo que é meu numa caixa, os DVDs e as cartas, depois manda aqui pro meu frete. Faz o seguinte, se não quer voltar, fica aí. Agora eu já entendi, já foi, perdi. Mais um CD que é sucesso na marca Resumo do Melody. É DJ Gleib de Castanhal. Banda Kine. Até de mim, você não sai da minha cabeça. Não vou te esquecer, meu coração me diz que a gente pode ser feliz. Vamos marcar pra gente se encontrar no Mega Live. O som do de mim, você não sai da minha cabeça. Não vou te esquecer, meu coração me diz que a gente pode ser feliz. Vamos marcar. Nosso site é www.resumodomelody.com. Olha, eu não vou mais. De mim, eu não vou sair, não vou conseguir. Desculpe-me, eu te fiz chorar outra vez, mas não vou mais errar. Você hoje quero curtir esse som, esse som. Carretinha Metrolite, a toca tudo do Pará. Bom DJ Os Anjos, toca pra mim, toca pra mim. Banda Kine. Desculpe-me, eu te fiz chorar outra vez, mas não vou mais errar. Mais mil sucessos no site www.resumodomelody.com. DJ Kleber, toque essa canção, eu quero dançar. Carreta mega batidão, DJ Nascimento a comandar. as melhores pedacinhos vou me apaixonar. Vou dançando sem parar, meu amor, vou te encontrar. Carreta mega batidão, o DJ Kleber e Nazinho, ele Oliveira, locutora, vão tocar seu coração. Carreta mega batidão, o DJ Kleber e Nazinho, ele Oliveira, locutora, vão tocar seu coração. Sérgio Vidal, pra você se apaixonar. DJ Enaldo das Produções. DJ Kleber, toca essa canção, eu quero dançar. Carreta mega batidão, DJ Nazinho a comandar. As melhores pedacinhas eu vou me apaixonar. Vou dançar sem parar. Baixem os CDs melhores no site www.resumodomelody.com. Banda Kene. Ainda lembro daquelas palavras que dizia enquanto me amava. Foi perfeito, o tempo parava. Nunca esquecer. Pior que tá, não fica. Tem alguma coisa errada. Esse trem que eu tô tomando, eu tô bebendo pra esquecer, mas eu tô lembrando. E aí lascou, o rádio do boteco alguém ligou, pra piorar a nossa música tocou. E o coração de bebo não guarda. Produções, uma parceria de sucesso. Ô, seu Zé, dessa vez eu terminei de ver. Seu Zé, arruma um trem mais forte pra eu beber. Seu Zé, pode ser até pinga com arnica, pior que tá, não fica. Tem alguma coisa errada, esse trem que eu tô tomando, eu tô bebendo pra esquecer. Mas eu tô lembrando. E aí lascou, o rádio do boteco alguém ligou, pra piorar a nossa música tocou. E o coração de bebo não guarda rancor.

Show. Minha querida, minha rosa, mais preferida, és a fruta mais gostosa, a mulher mais charmosa, o sorriso mais brilhante, minha pedra diamante, o metal mais precioso, o teu jeito é tão teimoso, a tua voz é uma paixão que antes vem do coração. Vou te amar todos os dias, até o mundo dizer não. Vou te amar todos os dias, até o mundo dizer não. Mais um CD que é sucesso na marca Resumo do Reality. Produções e mixagens DJ Grave Marcelo Paz. Apaixonado, eu te chamava de meu bebê, sempre estava ali do seu lado, e eu só queria entender, porque o melhor que posso ser, já não é tão bom pra ti, a mulher que eu quis viver. www.resumodomelody.com. You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a dry way, I'd forever be still. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Baby, I just need one.

de novo. Banda 007. Deixa o mundo saber, baby, como você é. E os problemas a gente resolve depois, né? Porque quando você desce, a lua também desce pra ver. Já me ganhou, agora é só me levar pra você. Baixem os CDs melhores no site www.resumodomelody.com. DJ Wave de Castanhal. Fruto sensual, aceita, meu amor. Não é sobre tudo que o seu dinheiro. Nosso site é www.resumodomelody.com. Oh, sucesso do momento é de Júnior. Novinha, você vai sair com quem? Você é meu mundo de amor e paz. Desfaz toda essa mala, não se...

consagrado DJ Dan, locutor publicitário aqui da cidade de Castanhal. E a gente está junto com o DJ Gleibe. Esse cara arrebenta, esse cara sacode, esse cara manda ver. Nosso site é www.resumodomelody.com. Isso é Raizinho e Trio. Tamo juntos, parceiro. Meu amor, essa distância entre nós dois só me faz lembrar momentos que passamos juntos, nos amando na beira do mar. E as ondas rolando, entoando uma canção de amor só pra nós dois. E a lua, o céu e as estrelas como testemunha do nosso amor. Nossos corpos suando e eu te desejando, você falando bem baixinho, quase sussurrando, que me amava e nunca iria me deixar. Eu tenho como testemunha o céu, as estrelas, a lua e o mar. Nossos corpos suando e eu te desejando, e eu falando bem baixinho, quase sussurrando, eu vou te levar pra gente dançar ao som da carreta mega batidão, com DJ Kleber batidão, Nazinho show, Jailson pressão. Mega batidão é quem vai tocar a carreta sensação do Pará. Eu vou te levar. Raizinho e Trio, tamo juntos, parceiro. Meu amor, essa distância entre nós dois só me faz lembrar momentos que passamos juntos, nos amando na beira do mar. E as ondas rolando, entoando uma canção de amor só pra nós dois. E a lua, o céu e as estrelas como testemunha do nosso amor. Nossos corpos suando e eu te desejando, você falando bem baixinho, quase sussurrando, que me amava e nunca iria me deixar. Eu tenho como testemunha o céu, as estrelas, a lua e o mar. Nossos corpos suando e eu te desejando, e eu falando bem baixinho, quase sussurrando, eu vou te levar pra gente dançar ao som da carreta mega batidão, com DJ Kleber batidão, Nazinho show, Jailson pressão. Mega batidão é quem vai tocar a carreta sensação do Pará. Eu vou te levar. Raizinho e Trio, tamo juntos, parceiro. Mais um CD que é sucesso na marca Resumo do Melody. Produções e mixagens DJ Gleibe.